vão ocorrer, vão acontecer conversas com ex-alunos de casos de sucesso. Nesta primeira parte, que entretanto começará nos próximos minutos, irão acontecer 4 desafios. Temos 4 postos de trabalho. Aqui temos um posto de trabalho dedicado à área de informática, aqui teremos um posto de trabalho dedicado à área de multimédia, lá mais atrás teremos um terceiro posto de trabalho dedicado à cozinha, pastelaria e ainda depois um quarto posto de trabalho dedicado a restaurante bar. E o que é que se vai passar? Estes são desafios, é importante que fixem isto, estes são desafios saudáveis. O que é que nós pretendemos mostrar? Nós pretendemos mostrar que a formação ministrada no IOH aos nossos alunos é uma formação de qualidade.